Paulo Azul, Alfa e MSD Rei, marcado por São 2. Obrigado, bom dia. Respondido. Tá, Romeu, Romeu Bravo Oscar, contato radar, autorizado via chegada BONF. Desce e mantenha 2000 pés, ajuste 1098. Bom dia, 542. 542, só um minuto, cópia. A zona 542, confirma o nível solicitado, 065. É, 140, senhor. Gente, 140, só um minuto, cópia. 19542, pronto, papo. 19542, autorizado Ilhéu, Serra Bravo, Índia, Lima, conforme rota, plano de voo, nível 140. Cola pista no zero, primeira curva direita, perfil de saída, coral. Transponder aciona 0263 e o controle no 208. Autorizado Ilhéu, Viótico, plano de voo, nível 140. Decola no zero, curva direita, perfil de coral. Transponder 0263, controle 1-2-0-8, azul 9542. Correto, cotejamento, chama pronto, fuxa, tete 3, azul 9542. Chama na fuxa, pode ser azul 9542. Intenções de cancelar e pousar visual, o VSR na 17. E o Romeu Bravo Oscar, cadê essa para 2000? Projetou para interceptar um sinal longo da 17, curva à esquerda, vou ir na prua 185, informe para a modificação da agenda de voo. voz curva à esquerda 10 graus, 175, para que se torne final de 5 milhas da 0017. Esquerda 175, para longa final de 5 milhas, não lembra a voz. Chené 62, 5 ano, bom dia. Cruzado Guarulhos, 360, Viana, todo plano de voo. Pisto na zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Motiva. 5075, transponda, controle 208. Decola da 1-0, curva direita, da El Leda, Leda Motiva. 0075, responde, 1208, controle, a Chené 62, segundo. Correto, botão 5, chama ponto, 62, segundo. Gente, cancela agora, já vou ir CR, confirma. Confirmo. E plane CR cancelado, zona 5, desça 1500 pés, chame a torre 18, desce 195. Grato pelo serviço, 1895, Romeu Bravasca. De Salvador, Papa Romeu, Romeu Bravasca. Só Romeu, Romeu Bravasca, todos na pistão 7? Confirmo. Sente, chame na curta pistão 7, Romeu Bravasca. Na curta da 7, confirma aí, pistão malhada. Pista seca, campo seco. Certo, é grato. Baixar a travada, Romeu Bravasca. Romeu Bravasca, curva da etapa que está na 7, no 30 graus, no 1-9. Basta. Oscar 1018, pátio. 7, libera na Papa. Comercialização. Bom dia, contato Kilo Bravo, bom dia. Contato radar passando Conde. Terminal de áudio descida, autorizado chegada a Bonf, voo e Bonf da presente. Bravo, sim, porém, da presente solicita, se possível, voar direto na Flora e tem intenção de quando mais próximo. Modificado, o Demacro Bravo e Graçado ficou de trago da 317. Gente, autorizado, mantenha a prova do VOR, chame ideal de descida ou para o cancelamento do, da regra IFR. Irmã, aqui é o Bravo. Controle, é o Lima Kilo Bravo? Sim. Qual a descida? Tem condição de liberar desse... a proa da rotatória, vem condição de doar, onde fica da presença? Ativo, plane SR cancelador 227, desça para 1.500 pés, 1.0 no 8, direto ao rotatório. Pelo Bravo, você. Alô, bom dia, região 625, no 2 Xenap, posicionamento na ponte 5. Autorizado 625, no Xenap. Posso, Xenap. Azul 9542, tranquilo, funcionamento, parte 3. Azul 9542, autorizado, sintaxe. Autorizado, vai chamar. Salvador, bom dia, então 3171, informação Golf. 3171, na guarda de cópia, subida da Euleda Motiva. Da Euleda Motiva, paciente. Autonomia 1530, autonomia 1. 2895-1019, bom voo. Gente, 295-1019, obrigado, bom trabalho. Sala Azul 9542, para o táxi, está com 4 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Azul 9542. Táxi autorizado até o ponto de espera da pista 90 via Pátio Índio. Torre 1895-1018, bom voo. Pátio Índio 1895, bom dia. CAN 3171. Segue. Autorizado, Guarulhos, Nível 320 via rota do plano de voo. Pistola 0, primeira curva esquerda, corrijo. Primeira curva direita, subida da Euleda Motiva, 5042 no transponder, controle 208. Agora os 320, 10 com curva direita, da Euleda Motiva, rota do plano, 5042, 208. 3171. Correto, tá? 3171 no portão 62 e chama pronto. Chamarei. Antilo Bravo, reporte fundo visual com 017. Antilo Bravo, sim. Salvador, bom dia. Sou 6252, Xenia, pode esperar por aqui. Xenia, 6251, autorizado na área de decolar, pista 10, ventuno, 30 graus, 08 nós. Visual com 17 kg. Chame agora a sua, 1-8-9-5. 18-9-5, bom dia. Tango Lima kg. Tango Lima kg, ingresso final, pistão na 7. Passa ao matinal 17 kg. Oi, bom dia, azul 9542, ponto 090, pronto. Azul 9542, após a rolagem da Avianca, atualizando a linha e manter o pistão na 0. Após a Avianca, ali mantém o na 0, azul 9542. Salvador, 3171, puxa acionar. Prossiga. Acionar, puxa acionar no 06. Autorizado, se não tá, que tá no 3171. Chamarendo. Salvador, 208. 208, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, 1625, não dá o chá, né? código 5035, suba para nível 360 na saída da El. Foi nada então, conforme solicitado, 5035, saída da El. Manda por cima da El, meu 625 da El. 2000 autorizado da El. 2000 agora para o da El, chama 6254, muito obrigado. Chamativo Bravo, só os 4-3, me derem na papaca, tá interessante. Nós 5-4-2 e 4-4-3, vamos voltar para o 908. 1-2-0-8, bom dia. Salvador, bom dia, 0-9-5-4-2. Paulo, Salvador, muito bom dia, Avianca, Oscar, November Young. Oscar, November Young, prossigo. Paulo, autorização de reboque, pátio 3, vai o pátio principal, pinga de número 5. Autorizado até a saída do pátio 3, chame para ingressar no pátio principal, Oscar 9 Bianchi. Bianchi, ciente, chamarei. Bravo 3171 TAC, 3 horas e 40, Galeão 225 a bordo. Na 3171, foi autorizado até o ponto de espera da pista 90 via Pátio e Índia. Tô 1895-618, bom voo. E a Pátio e Índia, 295-3171, bom dia. Avianca, Oscar November, Yankee, na escuta? Yankee, na escuta. Após o tanto, autorizado até o 5. Yankee, Yankee. Airport 125, 1-2, affirmative, ready to copy? Ready to copy the clearance, Portugal 251. Airport 251-2, cleared from Salvador to Lisboa, Lima, Papapá, Tango. Flight level 330, as flight planning route, runway 10, left turn, Puka departure, and Puka, Aru transition, Puka, Jamo, Aru, Skolko 5055, Salvador 120.80. Uno vai passar nível 160, chame Recife na frequência 125 decima 1, alterna 133 decima 95. Alfa Romeo Uniform. After Puka departure, Jamo, Juliet, Alpha Mike, Oscar, and Aru, Alpha Romeo, Uniform. That's correct, call me ready to push back and start up, gate 11. I will in about 20 Autorizado a decolar, pista 90, vento 170 graus, Estabilizado ILS, 357. 357, complete final, ILS XG, torre 1-8, decimal 95. 1895, 357. Salvador Avianca, Oscar November Yankee, comunicando o término de rebote. Bom dia, 357, estabilizado ILS. 357, continua a aproximação, acho que está livre. Aguardar. 517, pouso autorizado posicionando 0, ventando 60 graus, estou no 01. Em livre pouso no 0, 3517. 3517, chuva leve sobre o campo. Copiou, 3517. Autorizou 171, decolador 254, chame o controle de Salvador 120, pessoal. 208, bom dia. Salvador, bom dia, são 3171, passa 1300, manda eu. São 3171, no contato radar, subo 320, saída da El. 320 da El.